prepare-se. Você vai ouvir agora a batida perfeita. DJ Senil, a diferença você percebe. Na adrenalina das pistas, a pressão vai aumentar. Contatos para show 062-9903-5455 ou 3567-7788. DJ Neto, aqui o sistema é bruto. Só as melhores.